Ao TST, a seção 1 de dissídios individuais reconheceu o direito do trabalhador. A empresa deve registrar o contrato como operador de áudio na carteira de trabalho. TSE confirma multa de R$100 mil a candidatas ao cargo de prefeito e vice na cidade de Forquilha, no Ceará, por irregularidades nas eleições de 2020. A decisão mantém a condenação aplicada pelo Tribunal Regional Eleitoral Cearense, Elialton Lopes. Margarida Maria Félix Albuquerque Prado e Bruna Gomes Frota Araújo, ambas do PSB, e a coligação da qual elas faziam parte, foram condenadas porque promoveram um evento em novembro de 2020, contrariando as medidas de combate à pandemia de Covid-19. Na época, o TRE do Estado havia proibido atos de campanha com aglomeração devido ao agravamento da crise sanitária, mesmo em locais abertos ou em formato drive-in. As irregularidades foram comprovadas por meio de vídeos anexados ao processo. O Ministério Público Federal recorreu para aumentar a pena de um homem que foi condenado por armazenar e distribuir pornografia infantil pela internet. Inicialmente, ele já havia sido condenado pelo Tribunal de Justiça da Bahia por um dos crimes. Marissa Almena. O resultado da primeira condenação foi uma pena de 4 anos de reclusão, substituída pela prestação de serviços à comunidade e pelo pagamento de 2 salários mínimos. O réu estava preso por ordem judicial, mas ao decidir pela condenação, a Justiça Federal em Ilhéus também revogou a prisão preventiva. No recurso apresentado, o Ministério Público Federal pediu ao Tribunal Regional Federal da Primeira Região que aumentasse a pena do acusado, considerando os inúmeros episódios de pornografia infantil praticados pelo réu. Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e entorno e também pela internet. Acesse radiojustiça.jus.br e siga pelo Twitter. twitter.com/radioetvjustiça. Uma boa noite. Bom fim de semana e até segunda-feira. Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal. Eu sou Paula Groba. Eu sou o Marco Reis. E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Senadores se mobilizam para alterar proposta do novo arcabouço fiscal. O governo espera aprovação ainda neste mês. Comissão de Assuntos Econômicos cria grupo de trabalho para debater a reforma tributária. O Senado cria comissões de direito digital, esportes e de defesa da democracia. Boa noite. Boa noite. Senadores do Distrito Federal e os defensores da educação se mobilizam para alterar no Senado o projeto do novo arcabouço fiscal, já aprovado pela Câmara dos Deputados. O governo, no entanto, espera ver a proposta aprovada ainda em junho, sem mudanças, para ir diretamente para a sanção. Repórter Érica Christian. Apesar de a Comissão de Assuntos Econômicos ainda não ter começado a discutir o novo marco fiscal, que vai substituir o teto de gastos, o relator, senador Omar Aziz, do PSD do Amazonas, tem sido procurado por diversos parlamentares para alterar o projeto. Pelo menos 31 sugestões de mudanças já foram apresentadas. Entre elas, as que retiram do marco as despesas com o Fundeb, Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação e do Piso da Enfermagem. O senador Isalci Lucas, do PSDB do Distrito Federal, ressaltou a atuação da bancada de Brasília para excluir do projeto os recursos do Fundo Constitucional do Distrito Federal, que banca as áreas de educação, saúde e segurança pública da capital federal. Segundo ele, o próprio presidente Lula apoia essa mudança para não retirar do DF repasses de R$87 bilhões em 10 anos. Nós já tivemos o apoio de muitos senadores. Nós estamos, inclusive, com o relator nos ajudando. Eu participei da reunião com o presidente Lula, junto com os líderes do Senado, e ficou claro que o presidente não tinha conhecimento e não tomou nenhuma iniciativa para isso, tanto é que foi uma emenda de relator. Então, ele se prontificou, inclusive com os líderes que estavam junto na reunião, de trabalhar ou a retirada ou o veto. Ele é favorável a isso. Já o senador Carlos Viana, do Podemos de Minas Gerais, acredita que o novo marco fiscal será votado rapidamente pelo Senado, por ser um tema há muito tempo debatido. O mais importante dessa matéria é que ela já foi discutida em profundidade na Câmara com a participação dos senadores. Nós do Podemos levamos até o Ministério uma série de sugestões, a maior parte acatadas, inclusive, na questão do controle fiscal, da transparência e principalmente no aumento dos gastos públicos dentro de um controle muito explícito. Esse projeto aprovado na Câmara, ele traz essas amarras e eu acredito que no Senado será votado com mais tranquilidade. A subcomissão que analisa o novo ensino médio ouviu professores e pesquisadores que apontaram a necessidade da União participar financeiramente e a ampliação da carga horária. Os especialistas afirmaram que apenas 16% dos estudantes do ensino médio conseguem vagas no ensino superior. Reportagem de Rodrigo Rezende. Para o professor da Universidade Federal da Bahia, Ivan Cláudio, integrante do Conselho Nacional de Educação, a discussão sobre o novo ensino médio deve partir de alguns parâmetros básicos, como a expansão da carga horária. Onde que a gente encontra um país em desenvolvimento ou desenvolvido que tem 4 horas de educação? E essas 4 horas, eu dei aula, nunca são 4 horas, porque tem entrada, tem sinal, tem intervalo, tem não sei o quê. São no máximo 3 horas. Então, assim, vamos falar sério, gente. Não funciona. José Ricardo Diniz, representante da Confederação Nacional dos Estabelecimentos de Ensino, defendeu os itinerários formativos. Já a senadora professora Dorinha Seabra, do União do Tocantins, afirmou que o debate deve passar pela infraestrutura das escolas e as diferenças regionais. Precisa ir além disso. Que escolas são essas do ensino médio? Escolas que não têm biblioteca, que não têm laboratório, que não têm banheiro, que não têm nenhuma estrutura de funcionamento. O novo ensino médio está em consulta pública e já recebeu 5.700 sugestões. Para participar da consulta, acesse gov.br/participamaisbrasil. Presidente da Comissão de Assuntos Econômicos, o senador Vanderlan Cardoso, do PSD de Goiás, afirmou que o colegiado, por intermédio de um grupo de trabalho, realizará uma série de audiências públicas para discutir o sistema tributário brasileiro e avaliar as propostas de alteração das regras atuais. Ele lembrou que o tema está em discussão no Congresso Nacional há 3 décadas e ponderou ser urgente mudar as diversas leis vigentes, que, na opinião do senador, dificultam o cálculo do tributo, burocratizam a sua cobrança e, consequentemente, prejudicam o ambiente de negócios com reflexos negativos para empresários, governos e consumidores. Entre outros assuntos, o ciclo de debates vai explorar 5 tópicos principais: simplificação e desburocratização tributárias, imposto sobre valor agregado, o IVA, sob o ponto de vista da indústria e do comércio, o IVA sob o ponto de vista do setor de serviço, partilha de receitas, fundo de desenvolvimento regional e compensações por perdas de arrecadação. E, por fim, Zona Franca de Manaus, regimes fiscais especiais e benefícios fiscais. O Senado terá 3 novas comissões permanentes na Casa. Comunicação e Direito Digital, Esporte e Defesa da Democracia vão ser os temas dos novos colegiados. Repórter Pedro Pincer. O Senado aprovou um projeto de resolução da comissão diretora que cria 3 novas comissões, a de Comunicação e Direito Digital, a de Esporte e a de Defesa da Democracia. As 2 primeiras serão criadas a partir do desmembramento das comissões de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática e de Educação, Cultura e Esporte. Já a terceira terá origem na transformação da Comissão Senado do Futuro. O relator do texto, senador Eduardo Gomes, do PL do Tocantins, afirmou que a medida não tem caráter oportunista e resolve um debate sobre a composição das comissões. Entendemos que a iniciativa da mesa diretora busca enfatizar e incorporar as atividades permanentes do Senado Federal, os aspectos da modernidade que se registram na vida dos brasileiros nas recentes décadas, tanto no aspecto político quanto no aspecto quanto ao surgimento de novas tecnologias. E ainda, na ampliação da inserção de segmentos da sociedade no usufruto da geração da riqueza nacional. O projeto segue para a promulgação. Em mais uma rodada de debates sobre o potencial de produção e comercialização do hidrogênio verde no Brasil, senadores discutiram os investimentos que vêm sendo feitos no parque produtivo desse combustível no Brasil. Bancos já oferecem incentivos para crédito facilitado na cadeia produtiva. Repórter Luiz Felipe Liázebra. A Comissão Especial do Hidrogênio Verde debateu em audiência pública investimentos reais e potenciais no setor. O representante do BNDES, Guilherme Arantes, diz que para garantir transição energética, o banco vai continuar apoiando o financiamento de projetos renováveis, com destaque para o hidrogênio verde. E a gente enxerga que agora, como fronteira tecnológica, a continuidade desse processo de apoio às renováveis, ela encontra no hidrogênio verde uma oportunidade de ter sequência. Então, com isso, a gente começa a falar um pouco mais do hidrogênio agora, como um vetor chave para a economia de baixo carbono, né? Para setores que a gente não vai conseguir expandir o uso da energia elétrica renovável ou da bioenergia, do biocombustível, onde ele for mais difícil de descarbonizar, provavelmente o hidrogênio vai ter esse papel. O hidrogênio verde, usado como combustível com pouca emissão de carbono, é aquele obtido por meio da decomposição química da água em oxigênio e hidrogênio. Trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite. Boa noite e um bom fim de semana. Minuto do TCU. Nesta quarta-feira, 7 de junho, o Tribunal de Contas da União aprovou com ressalvas as contas do ex-presidente Jair Bolsonaro referentes ao ano de 2022. Ao todo, o TCU apontou uma irregularidade e 3 impropriedades no relatório sobre a execução dos orçamentos da União. A fiscalização também identificou 10 distorções no balanço geral. A partir dos problemas encontrados na auditoria, o Tribunal recomendou uma série de medidas para melhorar a qualidade e a utilidade das informações contábeis do governo. O parecer prévio e o relatório foram entregues ao Congresso Nacional, que é responsável por julgar as contas do presidente da República. Os ministros acompanharam por unanimidade a proposta do relator, o ministro Jorge Oliveira. Saiba os detalhes em tcu.gov.br. TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Jornal Câmara dos Deputados. Deputados, governo e TCU apontam problemas na transposição do São Francisco. Parlamentares divergem sobre política externa brasileira. CPI debate sobre punições mais rigorosas para fraudes no mercado de capitais. Boa noite. Em audiência da Comissão Parlamentar de Inquérito da Americanas, debatedor defendeu que a CPI sugira uma lei para punir de forma mais rigorosa as fraudes no mercado de capitais. Saiba mais com a repórter Maria Neves. As fraudes sucessivas no mercado brasileiro de capitais decorrem da certeza de impunidade dos infratores, sustentou o presidente da Associação Brasileira de Investidores, Aurélio Valporto, na primeira audiência pública da CPI das Americanas. Na opinião de Valporto, além de regras de governança corporativa, a comissão deve sugerir norma para punir de forma severa esse tipo de crime. Valporto ressaltou que a função do mercado de ações é financiar a atividade econômica de forma mais barata, uma vez que possibilita o investidor emprestar dinheiro diretamente para a empresa sem intermediação de bancos. Dessa forma, conforme argumenta, fraudes causam prejuízo incalculável ao país, porque afastam os investidores. Eu vejo essa CPI como uma oportunidade de utilizar essa fraude para mudar esse quadro de forma definitiva, para que o Brasil venha a ter um mercado de capitais que exerça a sua função econômica. Segundo o presidente da Associação de Investidores, há evidências muito claras de que o problema financeiro das lojas americanas decorre de fraude. Uma das evidências, conforme ressaltou, seria a discrepância entre a evolução da dívida com fornecedores e dos ativos em estoque da empresa. De acordo com Valporto, não precisa ser grande especialista em contabilidade para ver que alguma coisa é errada em um balanço em que a dívida com fornecedores cai em quase 4 bilhões de reais, enquanto os estoques aumentam em quase 1 bilhão. Valporto ainda sustentou que o comportamento de bancos credores das lojas americanas levantou suspeita e causou estranheza. Segundo afirmou, as operações da empresa ficam registradas no sistema de informações de crédito do Banco Central, que é aberta à consulta de instituições bancárias. Nessas operações, não estavam contabilizados os empréstimos que os próprios bancos fizeram às lojas americanas e gestores bancários não teriam percebido as inconsistências. Relator da comissão, o deputado Carlos Chiodini, do MDB de Santa Catarina, destacou que faz parte das atribuições do colegiado descobrir as responsabilidades pelo rombo bilionário nas Americanas. A grande dúvida é que dentro de uma estrutura organizacional, de um grupo empresarial como as Americanas, quem nós podemos atribuir as falhas de governança corporativa que culminaram nesse rombo bilionário? Somente a um ator ou vários tantos, de uma forma ou outra, envolvidos? Quem poderia ou deveria ter tempestivamente descoberto essas inconsistências nos demonstrativos contábeis e tornando público esse fato? O presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores, Julimar Roberto, informou à comissão que as federações e confederações trabalhistas entraram com ação na justiça para que os principais credores das lojas Americanas, Paulo Leman, Beto Sicupira e Marcel Telles, sejam responsáveis pelo pagamento dos direitos trabalhistas caso o patrimônio da empresa não seja suficiente para cobrir a despesa. As ações também pedem o bloqueio de R$1,5 bilhão das Americanas e dos 3 acionistas majoritários para processos trabalhistas dos empregados já demitidos, informou o representante da CUT. Julimar Roberto relatou que a empresa assinou um acordo junto ao Ministério Público para que não haja demissões em massa e que, caso alguns trabalhadores sejam dispensados, as decisões sejam homologadas em sindicato. Até o momento, de acordo com o sindicalista, a empresa cumpre o acordado. Na opinião da deputada Fernanda Melchiona, do PSOL Gaúcho, é importante a CPI também pensar em medidas para proteger trabalhadores e pequenos fornecedores da empresa. A parlamentar sustentou que, tradicionalmente, em processos de recuperação judicial, os empregados são os mais prejudicados. Segundo ela, correm ações trabalhistas no valor de R$1,5 bilhão na justiça relativas a esses processos. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves. Segurança Pública. Zé Neto, do PT, registra a recente ida do ministro da Justiça, Flávio Dino, à Bahia, para o lançamento do Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania. O deputado elogia a ideia de valorizar as guardas municipais e de fortalecer a segurança pública a partir do combate ao racismo estrutural e à violência de gênero. Lídice da Mata, do PSB, também registra a entrega de equipamentos de segurança pública, como armamentos, viaturas e motocicletas, por meio do Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania na Bahia. Saúde. A Comissão de Constituição e Justiça aprovou o projeto de lei que altera a Lei Orgânica da Assistência Social para prever a criação de programas de amparo a idosos, a pessoas com deficiência e a pessoas com doenças crônicas que necessitem de cuidados de longa duração. A matéria é de Murilo Souza. Segundo o autor, o ex-deputado Eduardo Barbosa, o objetivo é obrigar os serviços de assistência social a criar programas de amparo dirigidos a grupos que se encontram em situação de maior vulnerabilidade social. O texto aprovado define cuidados de longa duração como conjunto de serviços e medidas de apoio demandados por pessoas que perderam a autonomia decorrente de grau reduzido de funcionalidade física, sensorial, mental ou cognitiva e que necessitam de ajuda para atividades diárias básicas. Relatora na CCJ, a deputada Rosângela Moro, do União Brasil de São Paulo, apresentou parecer pela aprovação da proposta. Esse projeto de lei insere dois dispositivos no artigo 23 e 24 da Lei Orgânica da Assistência Social para estender às pessoas idosas, pessoas com deficiência e doenças crônicas, esses mesmos benefícios que já existem. A proposta que estende os cuidados de longa duração previstos na Lei Orgânica da Assistência Social a idosos, a pessoas com deficiência e a pessoas com doenças crônicas será agora analisada pelo Senado, a menos que haja recurso para votação antes pelo plenário. Da Rádio Câmara de Brasília, Murilo Souza. Direitos Humanos. Luiz Couto, do PT da Paraíba, elogia a ação da Polícia Rodoviária Federal, que resgatou em 2022 181 crianças e adolescentes em situação de exploração sexual nas estradas do país. O deputado ressalta que nos últimos 2 anos foram mapeados quase 10 mil pontos vulneráveis nas rodovias. Charles Fernandes, do PSD, agradece a todos que contribuíram para a implantação do Núcleo de Atendimento Especializado à Mulher em Guanambi, na Bahia. Ele destaca que a luta agora é para que seja instalada uma delegacia de atendimento à mulher para atender melhor as vítimas de agressão, perseguição e feminicídio na região. Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro, manifesta indignação contra o que ela chama de tentativa de apropriação indevida das políticas sociais implantadas pelos governos petistas. De acordo com a deputada, Lula foi e é o presidente que mais investe em políticas de desenvolvimentos ambientais e sociais. Relações Exteriores. Merlong Solano, do PT do Piauí, entende que a política externa do Brasil ao longo da história atendia apenas os interesses de outros países. E essa mentalidade só começou a ser mudada no governo de Getúlio Vargas, que adotou uma postura nacionalista e criou a Petrobras como uma empresa estratégica. Merlong Solano parabeniza o presidente Lula por dar continuidade a essa política, enfatizando a importância da autonomia, da altivez e de relações comerciais com diversos países, incluindo a América do Sul, África e Ásia. Pedro Kizai, do PT de Santa Catarina, elogia a política externa do governo federal, principalmente por não se aliar a países envolvidos em conflitos. Ele enfatiza que não é papel do Brasil apontar erros, mas buscar promover a paz e a solidariedade internacional. Pedro Kizai também salienta a oportunidade histórica de o Brasil se tornar uma potência econômica e ambiental por meio do desenvolvimento sustentável e da transição energética. Kiko Seleguin, do PT de São Paulo, defende o fim do isolamento da Venezuela imposto pelos Estados Unidos, que, segundo o deputado, gera apenas violência e fome. Na avaliação de Kiko Seleguin, é preciso que o Brasil acolha os países pobres do mundo e se coloque de maneira altiva no mapa da geopolítica internacional. Já Nicolas Ferreira, do PL de Minas Gerais, critica a recepção pomposa dada pelo presidente Lula a Nicolás Maduro, presidente da Venezuela, que visitou o Brasil recentemente. Nicolas Ferreira argumenta que Maduro, além de aumentar a violência e a pobreza extrema em seu país, é acusado de envolvimento com o narcotráfico, lavagem de dinheiro e corrupção. Votação. A Câmara aprovou dois acordos internacionais, um com países do Mercosul e outro com Angola. Mais detalhes com Antônio Vital. O plenário da Câmara aprovou dois acordos internacionais assinados pelo Brasil. Um deles sobre assistência jurídica em assuntos penais com os países do Mercosul e o outro sobre serviços aéreos com Angola. O acordo sobre assistência jurídica faz parte do processo de integração econômica do Brasil com os demais países do Mercosul, Argentina, Uruguai e Paraguai. O que motivou a assinatura do texto foi o aumento dos crimes transnacionais nas cidades fronteiriças. O acordo estabelece que cada um dos países vai designar uma autoridade central para receber e trocar informações em casos penais ocorridos nas fronteiras, de modo a agilizar a assistência jurídica a cidadãos envolvidos ou acusados de crimes. O deputado Marcel Van Hatten, do Novo, do Rio Grande do Sul, integrante do Parlamento do Mercosul, destacou a importância do processo de integração para que o bloco possa estabelecer acordos como o que está sendo negociado com a União Europeia. Se estamos discutindo um tratado de livre comércio com a União Europeia, e é muito importante que ele seja celebrado, só das taxas de exportação que hoje o Brasil enfrenta para mandar os seus produtos para a União Europeia, nós vamos eliminar em quase 91% dos casos. Mas nós temos que resolver mais os nossos assuntos internamente aqui também, e por isso somos favoráveis a este acordo do Mercosul, da representação brasileira no Mercosul. Já o acordo sobre serviços aéreos com Angola estabelece regras de operação para empresas aéreas dos dois países em cada um dos territórios. Define, por exemplo, direitos mútuos, como de sobrevoar o espaço aéreo sem pousar ou fazer escalas para fins não comerciais, assim como condições para operação das empresas em cada um dos países. O acordo foi defendido pelo deputado Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro. Nós somos tributários do povo da África, das suas diferentes nações. O Brasil tem uma forte e irrenunciável raiz de negritude, e sempre andou muito mais voltado para a Europa ou para a América do Norte do que para essa sua base estruturante, fundante, fundamental, que é a África, que são os povos de África. Os dois acordos foram aprovados de maneira simbólica e enviados para análise do Senado. Acordos internacionais só entram em vigor depois de aprovados pelas duas casas do Congresso. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital. Economia. Paulo Folheto, do PSB do Espírito Santo, afirma que depois do arcabouço fiscal, a aprovação da reforma tributária aguardada há décadas é fundamental para elevar a produtividade na economia nacional. Na avaliação de Paulo Folheto, o texto da reforma tributária deve prever a desoneração de impostos ao longo da cadeia produtiva, das exportações e dos investimentos. Rogério Correia, do PT de Minas Gerais, destaca que o crescimento de 3,6% do produto interno bruto no primeiro trimestre supera as expectativas de muitos economistas. Rogério Correia ainda sugere a redução da taxa básica de juros como um antídoto para impulsionar os investimentos da iniciativa privada e garantir o crescimento econômico. Evaía Vieira de Melo, do PP do Espírito Santo, condena o novo arcabouço fiscal do Executivo e afirma que o governo Lula se baseou num hipotético aumento de receita, possibilitando gastos de até 250 bilhões de reais. Na visão de Evair Vieira de Melo, o governo não tem um plano de investimento industrial ou de crescimento econômico. E por isso, a única forma que terá para garantir o aumento de despesas será aumentando os tributos. Maurício Marcon, do Podemos do Rio Grande do Sul, critica a gestão econômica do governo federal, atribuindo o aumento do ICMS aos esforços do país para sustentar ditaduras estrangeiras como a da Venezuela. Maurício Marcon também menciona a projeção de aumento da dívida pública e de déficit econômico para 2024, argumentando que isso vai resultar em mais juros, inflação e desemprego. Trabalho. Vicentinho, do PT de São Paulo, pede que o Ministério da Previdência Social contrate os 1.000 aprovados do último concurso do INSS. O deputado ressalta, no entanto, que o número ainda não vai suprir a demanda de 7.500 funcionários necessários à autarquia. Para Alice Portugal, do PCdoB da Bahia, é importante que haja pressão popular para garantir o cumprimento dos pisos salariais do magistério e da enfermagem, para que o Estado possa oferecer serviços públicos de qualidade. Gilson Daniel, do Podemos do Espírito Santo, elogia a elaboração de um acordo entre o Conselho Nacional do Café e o governo federal para a adoção de boas práticas trabalhistas na cafeicultura. O deputado explica que a medida visa formalizar a contratação temporária. Desenvolvimento regional. Em audiência na Câmara, deputados, governo e representantes do TCU apontaram problemas de gestão e manutenção na transposição do Rio São Francisco. Saiba os detalhes com o repórter José Carlos Oliveira. Os problemas de gestão e manutenção na transposição das águas do Rio São Francisco mobilizaram parlamentares e técnicos do governo federal e do Tribunal de Contas da União em debate na Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados. O entrave mais urgente está na paralisação do deslocamento de água do Eixo Norte desde janeiro em decorrência de trinca em uma das estações de bombeamento detectada em 2019 e agravada no fim do ano passado. O organizador do debate, o deputado André Fernandes, do PL do Ceará, reclama de atraso nas obras. Existe esse problema na BI-3, o governo federal, no início do ano, disse que resolveria em maio, depois resolveria em junho, e agora a nova data é na primeira semana de julho, que o povo brasileiro e o povo nordestino sofre. O secretário nacional de segurança hídrica do Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional, Giuseppe Vieira, explicou que a paralisação no Eixo Norte se deu por prudência e orientação técnica, ressaltando que a retomada do funcionamento é prioridade do governo federal diante da demanda dos nordestinos. Adequação hidromecânica e recuperação estrutural estão em execução. Há previsão de volta do bombeamento da água na segunda quinzena de julho, desde que se tenha segurança técnica, segundo Giuseppe. A gente está atento aos problemas estruturais que foram detectados, a situação do que está ocorrendo de paralisação da estação do bombeamento 3, ela é séria, mas ela está sendo enfrentada realizada com muito comprometimento pelo governo federal, por nossa equipe técnica que está atuando aí dioturnamente pela retomada do bombeamento. A transposição das águas do Rio São Francisco começou em 2008 e já custou mais de 13 bilhões de reais. A meta é garantir segurança hídrica para 12 milhões de moradores de 390 municípios de Pernambuco, Ceará, Paraíba e Rio Grande do Norte. O Eixo Norte tem 260 quilômetros de extensão. Já no Eixo Leste, com previsão de 217 quilômetros, o avanço é gradativo, segundo Henrique Bernardes, diretor de infraestrutura da Codevasf, a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e Parnaíba, responsável pela gestão e manutenção desse trecho. Em 2021, entregamos pouco mais de 86 milhões de metros cúbicos de água. No ano de 2022, 129 milhões. E no ano de 23, até 31 de maio, já entregamos mais de 55 milhões de metros cúbicos de água. Então, isso representa mais de 42% até agora, que já foi fornecido no ano anterior, e mais de 63% nesses primeiros 5 meses do ano, do total que foi fornecido no ano de 2021. Vários deputados dos estados que deveriam ser beneficiados pela obra manifestaram revolta com a série de problemas que impedem a chegada da água à casa da população. A chefe de Auditoria de Infraestrutura Urbana e Hídrica do Tribunal de Contas da União, Keila Boaventura, concordou com as críticas ao PISF, o Projeto de Integração do Rio São Francisco. Realmente é inaceitável uma obra que iniciou 15 anos atrás e até hoje não se sabe exatamente quando ela vai entrar efetivamente em operação, né? Uma obra que foi entregue por etapas, né? Em 2017 as estações elevatórias de bombeamento foram entregues, agora já apresenta sinais de desgaste, sendo que o PISF ainda nem está operando oficialmente, né? Desde o início das obras, o TCU detectou mais de 800 irregularidades na transposição do São Francisco. Na lista de problemas estão projetos básicos deficientes, sobrepreços, aumento significativo nas estimativas de custo final e falta de infraestrutura nos estados para se chegar à meta de 12 milhões de beneficiados. Entre as soluções para melhorar a gestão do projeto, a representante do TCU e os deputados que participaram da audiência defenderam a aprovação do projeto de lei batizado de Marco da Política de Recursos Hídricos. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira. Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Tony Ribeiro e apresentação de Paulo Gonçalves e Mônica Tati. Uma boa noite para você. A Voz do Brasil retorna na segunda-feira. Um bom final de semana e uma boa noite. Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite. Chegando uma nova manchete, ainda mais moderna, mais conectada, mais você. Fique com a gente. A manchete toca o que você gosta de ouvir. Eu sou aquele amante à moda antiga, do tipo que ainda manda flores, aquele que no peito de seus grandes amores. Eu sou aquele amante apaixonado que curte a fantasia dos romances, que fica olhando o céu de madrugada, sonhando abraçado a namorada. Não são comuns nos nossos dias. As cartas de amor, o beijo na mão, muitas manchas de batom daquele amasso no portão. Apesar de todo o progresso, conceitos e padrões atuais, sou do tipo que na verdade amor.

Manchete Rio. Agora o que você me fez? vida de uma vez. Não volte nunca mais pra mim. Mais uma vez aqui, olhando as cicatrizes desse amor. Você pelo braço

Escreva uma carta, meu amor, e mande outro beijo, por favor. Você ouve a Manchete Rio, a rádio que tem o seu Manchete Toca, o que você gosta de ouvir. Sem você, minhas noites são tão tristes, vou morrer. Meu bem, vem depressa, vem me aquecer. Quero ter você perto de mim, Dá-me o calor das suas mãos, meu bem. Aquece a minha alma com um amor sem fim. E deixa pelo menos que eu morra assim. Quero ter você perto de mim para lhe entregar meu coração. Que chorando não entende que você não pode estar aqui. Que por força da razão teve que partir. Mas breve voltará, enfim. Quero ter você perto de mim. Pelo menos que eu morra assim. Quero ter você perto de mim para lhe entregar meu coração. Que chorando não entende que você não pode estar aqui. Que por força da razão teve que partir, mas breve voltará, enfim. Quero ter você perto de mim, bem perto de mim. Só três.